Abrindo a mente humana, mostrando a outra cara do hip hop sem corte. Dos beats aos box, do andar do jazz unifique e fica cada vez mais forte. Do D para o K, do contra DK no flow, Joe sempre poupou. Do princípio ao fim, enfim, pregando aquele que é o grande eu sou, vou que vou. Pregando o evangelho fora do clero, sem sermão, falo sério. Invadindo as caixas de som com graves agudos, médios no seu estéreo. A paz reinará em toda a terra que espera sem demora por esse grande dia. Ouça a trilha sonora, a orquestra que testa cada batida sinistra.